las nalgas de mandarín. Falar do festival que fomos, estamos muito entusiasmados e é essa razão até que nos fez voltar. Sim, não é? Sim. Ficámos tão ungidos pelo espírito do cinema. Sim. Então, Carlos. O convite que nos foi feito. Bem, para começar, foi o primeiro festival que nos convidou aos três, não é? Enquanto podcast, para estar presente e, portanto, logo. Tirando daí, o nosso próprio. Exatamente, tirando o nosso próprio festival. E logo aí merecia este regresso e falarmos um bocadinho do festival. Pedro, queres apresentar o festival? Depois eu posso falar um bocadinho dos filmes que vimos. Falamos os três, não é? Cada um fala do que gostou mais. Mas apresenta o festival, que nós só fomos convidados quase a ti, que nós sabemos que tu sim, é que és tu é que o nosso, foste a porta de entrada. Tens a aura do podcast. Exatamente, eles convidam-te a ti e nós vamos de arrasto, basicamente. Não. Então, o festival, não é? Que é o que chamado é o Festival de Cinema de Tancos, não é? Que também é conhecido lá como o Festival de Cinema para Gatos. Não sei porquê. Talvez, se calhar, porque nós estávamos lá, não é? Festival de Cinema para Gatos, porque este ano vem as nalgas. Não sei, aquilo é malta do pano, dá-me ideia. Ou do que agora está no livro, não é? Porque toda a gente estava no pano, de repente saiu. E nós fomos convidados só para batermos com a cabeça numa área do cinema que nós não conhecíamos, porque nós consideramos pessoas informadas, que estamos sempre a seguir as tendências de cinema. Chegamos lá, aparece logo uma miudita que parecia que tinha 12 anos, mas depois quando começa a falar parecia que tinha 70, uma coisa muito esquisita. uma saia travada, não é? Parecia que era secretária do James Bond. Chegou lá a tratar-nos como se fôssemos realeza. No primeiro dia do festival, no castelo, não foi? Da Marola, lá, como é que se chamava, sim. O castelo, sim. Eu nunca me senti uma celebridade, como naquele dia. Um gajo ser tratado, até estava já à espera que tivessem-te a confundir com alguém, uma merda qualquer. Pronto, mas nós fomos lá para ver cinema, apesar da miúda ser simpática. Como tinha aquele aspecto muito nova, nós acabamos por não olhar em frente e não olhar para ela. E pronto, e fomos àquilo que interessa, que é o cinema. Estava muita gente, não é? Sim, primeiro. Duas surpresas logo aí nesse dia, não é? Primeiro, o espaço era agradável, aquilo fizeram lá naquela zona do castelo de Almorol, ou lá como é que eles chamavam? Não decorei o nome do castelo, mas já lá tinha ido uma vez e aquilo era lixo a perder de vista. Não sei como é que os gajos conseguiram recuperar aquela merda. Sim. É que estava, nem cheirava. E depois mal. A outra surpresa, estava à espera que fosse daqueles festivais quase de cineclube com 10, 15, 20 pessoas, não é? Quando nos convidaram para lá, e não, e tinha à vontade, não sei de cor, não contei, mas devia ter à vontade quase uma centena de pessoas lá, pelo menos nesse primeiro sim, dia. À vontade. E muita gente nova, não é? Que eu pensei que fosse uma coisa mais de interior. Isto até não era muito longe aí de Coimbra. Eu acho que isto é um conceito até também estrangeiro que foi adaptado. E deve haver muita malta nova nesse flow das redes. E acho que eles divulgaram-se bem. Sim. E a terrinha gira, a Vila Nova de Barquinha, que era lá ao pé. Pá, foi tudo uma agradável surpresa. Nós acabamos por ir só nesse dia e no dia de encerramento, não é? Só para situar aqui as pessoas, acabamos não fazer os eram 4 dias de festival, fomos só o primeiro sim. E o último. Não dá para ir a tudo. Mas foi uma boa surpresa. No primeiro ano do festival, ainda por cima, acho que foi uma aposta ganha, não sei se aquilo é da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, não faço ideia, mas agradecemos o convite, foi engraçado. Sim, fizemos episódio ao vivo, que entretanto devemos de editar e publicar, não é? Opa, aquilo está se não, com som, se, não está, se perder, sim, entretanto. Está com ruído de fundo um bocado demorado, não sei. Está com um barulho de fundo um bocado esquisito, vai ter que ser mesmo assim. Mas está-me a incomodar, sim, tecnicamente. Então, mas será de que se achas que é meu? Não, porque estávamos na rua e as gaivotas, o carago, lá na barquinha, aquilo acabou por interferir com os microfones e o vento, né? Aquilo é uma zona muito ventosa. E aquela senhora que estava lá ao lado a falar dos pastéis, lembras-te, da barquinha? e a gente queria fazer o podcast e diziam, a minha avó, caralho, que já vendia bolos num comboio da CP, que ela entrava em Lisboa e saía no Porto todos os dias a vender os pastéis da Barquinha. Querem falar de algum filme especial? Sim, posso falar daquele logo que vimos no primeiro dia, que foi, acho que foi o meu favorito dos três que acabámos por ver no festival. Sim, o Três Noites em Lodz, acho que era assim, um filme polaco, a cidade. Não sei se é assim que se diz Lodz, o filme é polaco e não apanhei a pronúncia bem da cidade, mas Eu nunca gostei. Sei como é que soem aqueles caracteres que têm bolas em cima. Sim, aquilo tinha uns tracinhos e o L era esquisito, mas pronto. Mas em português era Três Noites em Lodz e pronto, é um filme... É um... Como é que eu ia te chamar? Um thriller quase de investigação. De uma jornalista que investiga o desaparecimento de um violinista, não é? Durante um festival de música clássica lá na cidade, e que à medida que se aproxima da verdade, percebe que aquilo afinal não foi mais um esquema do próprio violinista do que, enfim, do que algo, do que uma conspiração, como se esperava, ou do que, ou seja, é uma história quase de espionagem cultural. Mas é um thriller noir que eu achei alguma piada, com aqueles pretos e brancos, aquele fumo todo de cigarros, cafés, aquelas perseguições nas ruas geladas, enfim. Tem ali alguns toques de espionagem, alguns toques de como é que eu ia dizer, de maluquice das personagens não saber se estão a ficar malucas ou não. E pronto, apesar de ser um filme um bocadinho mais longo do que poderia ser, quase 2 horas, acho que poderia ser um filme que podia ter sido encurtado um bocadinho e que tem um ritmo que não é fácil de acompanhar às vezes, até porque quando não é inglês nós estamos ali muitas vezes perdidos e a confiar nas legendas, e a legendagem não sei se foi feita de propósito para o festival, se já vinha, se aquilo foi inteligência artificial a fazer a legendagem ou não, mas houve ali várias partes do filme que eu fiquei muito na dúvida se aquilo era realmente o que estava a ser dito, mas gostei. Aliás, até tenho dúvidas, não sei se o filme, deixa-me ver aqui quem é que no Letterboxd, quem é que é a realizadora, que eu tenho ideia que tinha visto. Ainda não está muito, ainda não tem muitas reviews. É Sofia Malinowska, pois não conheço. Mas ganhou o prémio de melhor fotografia, realmente acho que do festival e justificou, não ganhou mais nenhum prémio, pensei que tinha ganho também de melhor filme, mas não, melhor fotografia e justifica, porque é um filme com realmente uma fotografia muito, muito bonita e pronto, e gostei. 2024, Três Noites em Lodz, acho que foi o meu favorito dos três que vi. Uma das coisas que eu mais gostei nesse filme foi... que é uma parvoíce, não é? É uma espécie de um hacking da nossa mente, do nosso cérebro, é que tu ouves um gajo todo bem vestido que toca violino e por alguma razão na tua cabeça, no teu preconceito, esse gajo nunca há de ser má pessoa, não é? Porque é um violinista, um gajo que passa a vida a dedicar-se à música, é? Tem assim uma profissão que tu te entendes como sendo de honra, não é? Uma coisa honrada. Epá, e tu nunca te passa para a cabeça que o gajo seja um cabrão. Apesar do cinema estar cheio desses exemplos. E apesar disso ser um grande spoiler, mas também não sei se algum dos nossos ouvintes acabará por ver o filme polaco. Sim, sim. Acho que é cedo, parece. Sim. Mas no início, aquele quarto de hora no início, não é? Sim. Com o gajo naquele Volkswagen Carocha, lá naquele lago. Aquela merda... Tu não te passaria para a cabeça que aquilo fosse, não é? Ainda por cima com o gajo a usar aquelas calças. Quer dizer, quem é que usa aquelas calças? Assassinos não são, de certeza. As pessoas depois vejam. Não, depois uma coisa que eu também achei engraçado, estava a ler, todos os violinos do filme foram feitos de propósito e à mão e mesmo como a realizadora queria. E tocavam mesmo? Sim. Eram funcionais? Incrível. Sim, e a sonoplastia tem lá cenas brutais. Yeah, nessas mesmo cenas, aquele concerto. Aquele roxo também era sim, era sim, sim. Isso foi tudo feito à mão. Por acaso, quando o gajo apareceu com aquele violino roxo, com aquelas formas, não é? Eu pensei, de certeza que esta merda não toca, não é? Então faz algum sentido. Não, toca. Acho que aquilo é uma evolução do próprio instrumento e de um carpinteiro muito específico e acho que foi um valor, mas está espetacular. Efeitos práticos, não é? É feito com É feito com o melhor pau. Violino. É. Já cá faltava, estava assim um episódio tão sério, Pedro, que conseguiste estragar. Não te esqueças então, que a malta do festival vai-nos ouvir. Como é que se chamava já? Temos que manter. Por aqui na lista, não. Eu tinha aqui como é que se chamava o quê? Desculpa? Esse filme que eu tinha aqui dito. Ah, o original, não sei, porque aparecia lá mesmo o título em português, não. É que não, às vezes eu já até tenho Nights in Lodz, Three Nights in Lodz, é mesmo, quer dizer, isto não é original, isto é inglês. É o título internacional. É aqui o nome esquisito, sim. Three Nights in Lodz é o nome do filme. Bem, podemos passar se calhar para o outro que vimos e que acabou por ganhar o grande prémio do júri. Mas por acaso fiquei um bocadinho chateado de nos terem convidado para fazer parte do júri, já que lá estávamos. Então. Era uma experiência diferente, não é? Tu nem sequer sabes. Fica a dica para o ano. Esse filme que o Carlos está a falar, que ganhou, por acaso foi o meu preferido, que é o Vestido de Noivo. Então fala-te um bocadinho dele. O Vestido de Noivo, que é um filme americano, não tem caracteres esquisitos, e que é um noivo, não é? Um gajo daquela de Manhattan, daquelas famílias desendinheiradas, não é? Cheio de dinheiro, e o gajo vai-se casar lá com uma princesa, também de uma filha de um gajo qualquer, de uma empresa qualquer, não é? Porque aquilo é só malta que vive na alta sociedade, é natural que se casem, é só malta rica, não é? Bilionários, digo eu. Apesar do filme não ter esse orçamento, eles tentaram criar ambientes de bilionários, mas se calhar eles próprios nem sabem como é que os bilionários vivem. Não têm experiência, né? Não é como os materialistas. Exato. Esse noivo quer usar um facto reciclado, feito com materiais reciclados, por questões ambientais. Epá, e os pais, foda-se. Dei-te $850 mil para comprares um vestido e tu queres comprar uma merda feita com cápsulas da Nespresso, ou o que seja. Mas depois é essa, não é? Um gajo que tem tudo e afinal só quer uma coisa que é verdadeiramente impossível ter, que é uma coisa que o dinheiro não compra, que é os pais quererem que ele faça um statement no casamento. Pronto, é engraçado. É leve, não é? Eu estava à espera que fosse uma coisa pesada, não é? Um festival lá naquela zona, não é? Tendo em conta até as pessoas que o organizaram. É, não é bem uma rom-com, mas é quase... podia ser, não é? Com mais orçamento e não sei o quê. É da Nora Jackson, penso que é o primeiro filme dela. Ela tem três curtas, até tem uma de terror, um bocado fraquita. E pronto, foi agora com isto, que os 2 ou 3 milhões que isto custou, que em Portugal dá para comprar um cinema e fazer 17 filmes lá, dá para fazer um filme de baixo orçamento, não é? Só para simular os bilionários. Só eu, por acaso, não achei... Não achei piada nenhuma ao filme, pá, achei um filme banalíssimo, como não percebi como é que se enquadrava no festival. O festival tinha aquele tema que eles anunciaram, que era o silêncio, como é que era? Não, tenho que ir ver aqui à página. Silêncios que Falam, era o nome, era o tema deste ano do festival. E acabei por não achar que se enquadrava muito, porque não só pareceu-me pelo resto do cartaz, nós só vimos 3 filmes, podes, mas pareceu-me pode sempre, não é? Pode sempre inventar, um conceito. Sim, é um conceito. Pode sempre fazer muitas leituras, são, não é? Mas, por exemplo, neste caso, ninguém tinha coragem de dizer ao puto que não, não é? A família dele falava com silêncio quando os gajos diziam: ah, quero casar lá não sei onde, naquela ilhazita que eles têm, que é uma ilha que basicamente é só mesmo uma quinta para festas. Ah, sim, sim, sim, quero um carro, ah, sim, queremos morar, sim, sim, quero levar um fato reciclado. Silêncio. Aliás, mas passou mais a ideia que o filme ganhou o prémio. Não só estava muita gente nova no festival, isso foi uma surpresa, mas também se que provavelmente o júri deveria ser aquela malta nova que estava ali de faculdade, ou digo eu, não sei. Porque acho que se fosse um júri mais antiquado, digamos, não era impossível. Ah, sabes que esta malta, a malta nova dos TikToks e do Instagram, são muito grandes, são fãs do lifestyle, não é? De ver como é que vivem as pessoas que não precisam de contar os testões, e este filme... Apesar deste baixo orçamento, não é? De ser bilionários do Intermarché, digamos assim, raspa um bocado nessa sim, depois nessa vontade que as pessoas têm gente bonita, não é? Que é sempre tudo vestido, atenção. Depois acaba por ter também um bocado este lado de ativismo, que também está um bocado... latente aí nas camadas jovens. Então acaba por ser assim uma rom-com um bocadinho diferente. Eu ri-me em algumas partes, mas não estive sempre a gargalhar, não é? Não é nenhum academia de polícia, né? Mas... Infelizmente, a parte que teve a que a malta mais se riu foi quando foi o... Como é que ele se chama? Fernando, acho que é Fernando, aquele gajo que fazia aquelas apresentações, falava um bocadinho no filme, e tinha lá às vezes um texto, acho que era o Fernando, um gajo muito alto, sim, que as calças, parecia que tinha, que as calças não iam até aos pés, via-se um bocado da meia, esse gajo, quando o gajo... Estilo Vila Nova da Barquinha, pá. Se calhar, quando o gajo ia subir para o palco e tropeça na cadeira, numa cadeira que lá estava de plástico, e o gajo cai com a cara no chão. E o gajo não larga nada. O gajo mantém o telemóvel na mão, os papéis, trazia lá uma tacita, uma merda qualquer. O gajo levanta-se e eu acho que até mesmo aquela cena que o gajo levava com a bebida, o gajo nem isso desperdiçou. Não sei se é um gajo que está habituado a cair, mas de facto eu pensava. É labarista. É um gajo mais alto que o Miguel, que é uma coisa muito rara de se ver. Sim. E com o Pedro Pascal, não é? Também. Centímetros de perto. Bem, podemos passar ao terceiro filme. Miguel, queres falar? Queres que eu apresente o filme e tu falas um bocadinho? Nada, o Miguel queres tem que falar do filme, não é? Se é o preferido dele. Posso falar do meu preferido, mas eu gostei desses dois também. Eu deste segundo não achei muita piada, mas ok. Vocês estão a ser super simpáticos só porque fomos convidados pelo festival, não vale a pena, podemos ser honestos. Não, mas por acaso acho que... E depois lá está, em festival, acho que estamos ali um bocadinho todos naquela sintonia, não é? E acaba por se criar ali vibrações sim, que tu não sim, vives sim. No meio da normal ao cinema. Isso também é bom, não é? O meu favorito foi o Crane's Lullaby, que é um filme sobre um guindastre. E o filme, eu sei que vocês não gostaram muito, é todo do ponto de vista do guindastre. É tipo Iron Giant. Está o guindastre e depois com o vento o guindastre vai andando e vamos vendo aos poucos o que está acontecendo nos prédios, quer seja a empregada doméstica, os animais. Opa, e é uma experiência imersiva... Que eu achei incrível. Opa, mas, Miguel, tu tens que estar naquele estado de mente, não é? Não podes apanhar um gajo qualquer que vai na rua. Ah, vou ao cinema. Então deve ver o filme do guindaste, não é? Tu tens... Se aquele filme fosse o primeiro, eu não sei, não é? Que eu não sei se teria ficado muito tempo. Mas depois tu começas a ver aquelas pessoas, não é? E começas mas a vocês não se envolveram depois quando entras no esquema? Sim. Mas quando passaram o trailer no início, passaram aqueles trailers todos, não é? Tipo aquela montagem que tu fazes para aquela cena do Quino, está um bocado cada filme ali, um bocado longo, não é? Os gajos passaram quase um ou dois minutos cada filme. Eu pensei, ui, esta merda. E depois tinha aquela cena da cabra que estava do outro lado, no outro prédio. E eu, foda-se, uma cabra. Epá, nada contra as cabras, mas numa cidade daquela. Sim, tem essas partes um bocado surrealistas, não é? E oníricas, sim. Sim. E eu, como sou um gajo do campo, um da aldeia, eu só pensava como é que aquela cabra comia, como é que aquela cabra dormia, não é? Quem é que limpava a merda que aquela cabra fazia? Porque claramente aquilo foi feito por gajos que vivem na cidade e só meteram lá uma cabra do ponto de vista puramente estético. Não é? Mas quem está habituado não, a... Não, mas eu acho que há simbolismo ali na cabra. Que é só uma cabra, não é? Não vês mais nada, não é um rebanho. Sim. Não, é... Mas isso vê-se muito... Eu achei o filme a parvoíce pegado o tempo todo. Ao nível daquele filme que vocês gostam do Leo Carax, como é que chama? O Holly Motors. O Holly Motors. Holly Cranes. Bem pior do que esse. Tive-me a rir o tempo todo. Vocês estavam a levar aquilo a sério. Eu só dizia, mas que parvoíce é esta? Não achei piada absolutamente nenhuma ao filme. Eu só me ri lá quando... que foi 70 sim, e tal minutos, pronto. Portanto não foi muito. Sim, mas eu só me ri quando... Aquilo é... Como é que eu ia te explicar? Aquilo é aquela cena do saco de plástico do American Beauty com uma grua. Sim, um bocadinho isso mais composto, mesmo. Não é? Eu aí até percebi o tema que realmente estava associado ao tema dos silêncios que falam, porque o filme é quase todo mudo, não é? Sim, não sim, tem... sim. Pá, mas o que eu acho que tem piada. Mas achei terrível, devo-vos dizer. Eu na altura não falei lá com vocês porque parecia mal. é depois aquela malta que veio falar que é que eles entendiam que era o filme, não é? Quatro a cinco pessoas, cada uma a dizer uma merda completamente diferente do que o outro disse. Provavelmente nada do que eles disseram fazia sentido se tivesse lá o realizador. Quem é que realizou? Sim, o realizador. É o Russell McVie. Ah, não é o iraniano? Faz sentido, imagino que no Irão. Aliás, mas para ter uma cabra, né? Se fosse um iraniano, de certeza que aquela cabra estava muito melhor contextualizada. Eu acho que o filme pode ter muitas leituras e depois acho que também promove isso. Uma vez que estás a ver várias pessoas, não ouves nada, não é? Vês que eles estão a falar, a conversar, a interagir, depois a cena da cabra várias vezes. E acho que promove um bocado isso, não é? Esta... Este lado aleatório que começa... também da própria vida e do dia a dia. Como as pessoas que estão em casa, se calhar algumas ainda não viram o filme, mas tu tens o prédio, não é? Em frente, e tu tens lá um plano em que tu vês um corredor de uma ponta à outra do prédio. Tu vês aquilo, é tipo uma janela gigante. Sim. E notas que é um corredor. E há uma cena que há uma senhora que, não sei se reparaste, que vem a aspirar, não é? Começa numa ponta, vai a aspirar, depois começa a passar pessoas por ela, e a senhora para a esquerda, para a direita, saindo da frente para as pessoas passarem. E eu tenho quase a certeza que aquela merda é uma homenagem àquele filme Old Boy, à cena do corredor, não é? Só que em vez de andar à porrada, não, a senhora está a se desviar para um lado e para o outro e o pessoal passa por ela, um monte de malta, uns... Mas está bem ninguém feito, tem, sim. Ninguém para, ninguém tem paciência para esperar que a senhora não, toda a gente a passar. E depois chegam lá aqueles gajos e começam a dizer, os nossos colegas, a malta que fala muito, começaram a dizer que aquilo era uma luta de classes, não é? Porque a senhora era pobre, os gajos... Epá, começaram a inventar merdas sem jeito nenhum. Eu pensei, pá, desculpem, amigos, isto é só uma homenagem à cena do... Mas ok, quem sou eu? Sou só um parolo. Mas não vale a pena inventar muito, não é? Isto é só... Eu tenho-vos a dizer que dei meia estrela no Letterboxd. Ufa. E se vocês vierem aqui ver... Se vierem aqui ver a review com mais likes, é uma review de uma estrela que diz assim... Mega Cocklis. É tipo trocadilho com Mega Lopes, mas é Mega Cocklis. E eu estou completamente de acordo. Tanto porque é essa idade, mas é um filme de merda. Opa, pá, não achei piada nenhuma. E se não estivesse lá com vocês, tinha saído ao fim de 10 minutos. Mas pronto. A vantagem destes filmes dos festivais é que são filmes que tu nunca vias em casa, também, ou muito menos também, sozinho. Sim, sim. Obrigado a estar possível. Ali. Epá, eu gostei bastante. Daqueles que ao fim de 5 minutos estávamos todos a dormir em casa. Bem, e isto para dizer, depois tive muita pena não termos visto um filme que eu acho que era a cara do Miguel, que estava lá, um filme português da Beatriz Morgado, daquele documentário da Terra Batida, que era O Mar e a Máquina de Costura, que era, pela sinopse, isto é filme de Miguel, vou-vos ler a sinopse, está aqui na página do festival. Uma costureira de Peniche herda uma máquina de costura antiga que parece prever o futuro com os padrões que cria. Um dia a máquina cose um pano com a imagem de um barco a naufragar e ela vê-se obrigada a avisar a comunidade pescatória. Isto é com o Albano Jerónimo, a Rita Loureiro, nem sei quem é a Rita Loureiro, e a Custódia Galego, também não sei quem é, só conheço o Albano Jerónimo. Albano Jerónimo, mas assim, uma máquina de costurar que prevê o futuro é claramente filme de Miguel. Tenho muita pena que a gente não tenha ido ao segundo dia a ver isto. Foi no outro dia que nós não estávamos, mas parece-me uma premissa incrível, não é? Ainda por cima, depois todo com esse ambiente. Esperar que chegue ao filme. De comunidade pescatória. Se calhar o filme depois aquilo desenvolve mal, não é? Deve ser tipo... Inês, vou tirar os três, não é? Tipo Pedro e Inês. Mas, de facto, assim, teoricamente, parece um filmaço. Sim, sim. Sim, e depois temos de falar também das duas curtas que vimos antes. Não tem nenhuma cena de ação, nem de ficção científica no fim, não é? É mesmo não, certo. E eu nem tinha ouvido falar disto antes de ver aqui anunciado no festival. Foi daqueles filmes que, apesar de ter um bode de Jerónimo, não vi. É isso, não vi há bocado, falar. Que, bocado estava a falar nisso e tu vives numa bolha, não é? A bolha de cinema, nós três, os nossos amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos de Facebook, do Messenger. E nós temos esta ideia falsa que conheces tudo o que há aí, o que saiu, o que está para sair. Pai, depois entras em ciclos de cinema que sai abaixo do radar. E pai, tu vês cada merda e tu pensas, fogo, eu não sei nada, não é? Só sei que nada. E notas muito, E noto muito no cinema português, que já é uma falha enorme minha e praticamente quase todos, que nós estamos muito limitados ao que é mais promovido, não é? E aqueles quase filmes da tanga que saem no cinema para toda a gente ver. Tu não adivinhas, e depois não é? Estes filmes mais independentes, ninguém ouve falar disto, ninguém sabe disto. É difícil também, a distribuição também não ajuda, não é? Eu só ouço falar destes filmes quando saem aquelas listas de candidatos aos prémios de FIA. Ah, pois, em que estão lá, digo, 50 filmes. Oh, esse baile do 12º, não é? Oh. Essa gala. Sim. Já acendeu as luzes dessa gala. Que gala tão deprimente, meu. Valha-me Deus. Passadeira vermelha, não é? Terrível. Qualquer dia dão aquela merda de manhã, não? Este vestido da Bershka. Sei lá. Mandado apertar na costureira Zinita. Por 5 euros. Aquilo já dá na 2, qualquer dia, nem dá em direto aquilo. Mas dá em direto? Mas é uma coisa assim, uma gala muito escura, tipo lá quando tudo beba, lá nas mesas, não se percebe nada, tipo, pá, eu não sei. E tem apresentador e tudo? É tipo Oscars? Ah, nunca vi. Se para o ano, se não ganhar a máquina de costura que prevê o futuro... Mas é complicado. Eu acho que aquilo tem bom fundo e a ideia é boa, mas aquilo precisa ali de um abanão. Vai precisar de dinheiro. Esquecemos só de falar, podemos aproveitar aqui para encher um bocadinho o episódio dedicado ao festival, também das duas curtas que vimos anteceder. Acho que uma foi o filme da Grua e a outra foi o filme Placo, foi aquele do Cinema Pagatos, uma curta de 3 minutos só com peixes de aquário, que acho que era a curta ideal realmente para passar antes do filme da Grua. Foi duas de seguida que não se aproveitava uma. Então, se calhar, peraí, desculpa, eu há bocado cometi aqui se calhar um erro quando eu disse que aquilo se chama Cinema Pagatos. Se calhar era só este ano. Não, Cinema Pagatos era o título desta curta, pelo que eu percebi, pelo menos era o que aparecia quando a curta começava. O festival também era Cinema para Gatos, era tipo subcognome. Não, essa curta foi muito falada e estava também no cartaz, como era assim muito, muito diferente. Não, e era meta, depois vês que estás a ver o filme nos olhos de um gato. Sim, é um bocadinho que eu vi também, sim. Para ver se é tipo estás ali. O rubber, não é? Só que vai ser um pneu, é um gato. Não mata ninguém. Enfim, uma parvice pegada, para ser honesto. Mas gostei muito da outra que vimos, que era chamada Desliguem o Wi-Fi, que era um documentário belga, uma curta belga, sobre a vida sem internet numa aldeia remota. Talvez, se calhar, até muito relacionada ali com o sítio onde nós estávamos, não é? Pelo menos lá eu não tinha Wi-Fi, não sei se vocês tinham, mas eu tive que usar dados móveis. Sim, só tínhamos dados. É uma das falhas do festival, realmente podiam investir... e pronto, há um documentário ali de 12, 13 minutos engraçado sobre uma aldeia que não faz ideia sequer o que é que são os dados de Wi-Fi nem internet. E é muito engraçado estar a ver aquilo, desculpa Pedro, cheio de malta agarrado aos telemóveis, não é? Porque uma das coisas que tu reparas muito ali, se calhar por ser ambiente festival, por também ser ali um sítio mais aberto, mais relaxado, é que a malta está a ver tudo sempre com os telemóveis nas mãos e com as luzes dos telemóveis, e estás a ver um documentário sobre a ausência de telemóveis. 70 minutos a ver uma grua, quer dizer, se tu não pegas um telemóvel, sim, a ver um cu ou dois no Instagram só para desenfastear depois de tanta grua. Certo. Nós somos meia culpa nesse aspecto, mas acabei por achar irónico e é giro. Fiz-me lembrar um filme português que havia há uns anos também, numa terrinha, mas acho que era que não havia, já não lembro o que é que era. Mas acho que não era internet, era não havia. Ah, água, havia um água qualquer coisa. Água.com? Não, água.com? Ah, dot.com, dot.com, era uma. Exatamente, lembro-me de ter visto isso também. Algo esse é género. Comédia, não é? Esse nunca vi. É meio. É assim, eu já vi. É engraçado. É uma cidade, uma terra chamada Água, não sei de quê, e querem fazer uma marca, mas os espanhóis querem fazer uma marca de água com o nome da terra, não é? Já não me lembro da história. Querem lá ir mas... comprar os direitos, é uma coisa assim. Sim, qualquer coisa do género. É aquela galhofeira de verão portuguesa, não é? É o pré-Pátio das Cantigas 2. Era o que se fazia antigamente. Bom, então este festival, querem dizer mais alguma coisa? Agradecer o convite. Por ao ano fomos convidados, mais uma desculpa para estarmos juntos. E dormi em tua casa, Pedro. Eu agradeço também a amabilidade que tiveste a deixar-me dormir no sótão. E pronto, tirando os barulhos estranhos que fazias lá embaixo de vez em quando, não sei fazer o quê, gostei, foi giro. Foi toda uma experiência, toda uma aventura com vocês. É sempre um prazer. Foi muito fixe. Muito bem. Partilhar estas memórias com vocês, os dois. Pronto, mas agora deixamos passar um ano, não é? Só para tirar o limpar o palato e para o ano logo se vê. Aquilo é sempre o mesmo tema ou muda? Acho que o tema muda. Não, pelo que eu percebi, muda. O silêncio para o ano pode ser que haja menos silêncio. Sim, para o ano pode ser que seja um festival um bocadinho mais mexido, mais animado. Mariachi. Uma coisa de terror, por exemplo. É um temazinho de terror. Vamos deixar aqui a sugestão. Os temas eu acho que eu percebi são sempre suficientemente abertos para caber lá muita coisa, mas sim. Vamos ver. Pá, queria agradecer à Sandra Noronha mais uma vez pelo passeio, não é? Para aquela zona. Como tu pensas que aquilo é só um ermo pós-apocalíptico radioativo. Onde ninguém passa, não é? Porque não há autoestradas, não há nada, quem quer ir para ali. Mas há lá coisas bem giras e como se lá bem. Muito fixe. E esse passeio foi espetacular. Estou a falar do restaurante onde ela nos levou. Não me esqueço de olhar para o banco de trás e ver o Miguel sentado no meio com a cabeça a bater no teto, com as pernas fininhas. Opa, que eu morri, não conseguia parar de rir. O Miguel, para a próxima, podes ir à frente, eu vou atrás que tu. Com essa peida fina e essas pernas tão compridas, não, ninguém merece ir ali. Quando os gajos nos levaram lá para aquele restaurante onde que era lá em cima naquela estradita e já era tarde. Sim, sim. Fomos sim. Naquele Vitara. E tinha nome o restaurante. Vitara, era tipo um tacho sem nome. E o Miguel foi atrás, que eles já não cabia à frente. Foi fixe. Eu nem sabia que ainda existiam aquelas garrafas de vidro de Coca-Cola de 20 centilitros, que já não via aquilo há 20 tinha anos. Tinha comido aquelas garrafas mais pequenas, né? De Coca-Cola. Também tinha aquele sumo, o buçaco, sabes aquele sumo que havia antigamente, e agora só existe mesmo, porque pensava que esse sumo era tipo uma relíquia turística do buçaco, não? Pois visto está em todo lado, sim, também está lá. Também achei engraçado. Ok, pronto, está falado, pronto, não recebemos dinheiro nenhum para falar disto, é só mesmo porque gostámos muito de estar juntos. Obrigado, Sandra, para o ano lá estaremos. Fernando, espero Festival que recuperes essa queda. Festival de Cinema de Tanques, estão de parabéns. E pronto, e começamos a fazer cobertura do Festival de Cinema de Tanques. E eu peço desculpa de não ser, ter confundido com o cinema pagado. Pensava que eu não queria parecer estúpido ao pé de vocês, mas eu realmente um ciclo de cinema pagado onde não há gatos nenhum. Só há aquele filmezito, mas era okay. Estranho, né? Ufa, está feito. Está feito o nosso trabalho. Thank you.